CD 21. Capítulo 21. A noite ia alta quando a buzina do caminhão tocou à frente do portão. O soldado do Muro de São Vítor ordenou que a passagem fosse liberada. Já tinha recebido o aviso pelo rádio da proximidade do veículo, mas mesmo com todo aquele clima de vitória exalando de cada humano, os anos de experiência em cima daquele muro clamavam por prudência. Enquanto a passagem era franqueada e o motor dos dois possantes caminhões voltava a roncar, o soldado mantinha contato via rádio com os sentinelas das torres encravadas no meio do areião branco. Os caminhões encostaram na lateral do HGSV para entregar o último carregamento de corpos recolhidos naquele rio de sangue. A contagem já passava de 2.600 resgatados e as macas não paravam de sair pelas largas portas do hospital e ir até a doca onde os soldados deixavam os corpos. A maioria do pessoal usava máscaras para filtrar o ar e se proteger do odor. A maior parte dos corpos amontoados nos rios de sangue dos vampiros adquiria um cheiro azedo e penetrante. Uma parcela deles tinha parte dos membros tão maltratada pelos repetidos ataques dos malditos noturnos que chegavam a exalar um cheiro pútrido pelas feridas. Não fosse o inexplicável fenômeno da cura sobre todos os seres humanos da Terra, grande parte deles já teria perecido com membros gangrenados ou mortos por asfixia e inanição. Os vampiros Janete e Orfeu, na tentativa desesperada de manterem-se vivos até uma boa oportunidade para escapar e vingar seus parceiros mortos na caverna, tinham vindo no compartimento de carga do caminhão. Estavam separados e não se comunicavam no fito de burlar os soldados e não perder seus disfarces de adormecidos. Janete sentiu quando os humanos puseram-lhe as mãos. Foi carregada por 2 metros. Depois sentiu o balanço e o movimento. Deveria estar deitada numa maca. Não abriria os olhos, mas bem que queria. Queria ver Orfeu, saber onde o amigo estava. Tinha medo de ser separada ainda mais logo agora que adentravam o coração de São Vítor. Não tinha certeza, mas, pelo que conseguira ouvir até então, estava sendo conduzida para dentro do legendário Hospital Geral, o alvo mais buscado pelos vampiros. Não sabia até onde aquela farsa de última hora duraria, mas bastava por hora que não fosse descoberta para se unir ao amigo e juntos conseguirem dar o fora dali.